Toda dor no peito é ruim, mas quando te vejo é assim. O meu coração sofre. Sei, e tudo que houve entre nós foi um erro que eu nunca mais irei repetir. Toda dor no peito é ruim, mas quando te vejo é assim. O meu coração sofre. Sei, e tudo que houve entre nós foi um erro que eu nunca mais irei repetir. E o meu coração só quer saber por quanto tempo eu e você vamos permanecer assim. Pois eu não aguento mais em me deparar com a situação que aí está. Você me desprezando, sabendo que me ama. Sofre.